Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, vivendo como um hobbit, comendo como um anão. Fala galera, aqui é o Eric Carvalho, antigamente Vampato, fale amigo e entre. Olá pessoal, aqui é o Ronald Kirmsey, totalmente entusiasmado por Tolkien. Minha única virtude é estar nesse negócio de Tolkien há mais tempo do que a maioria das pessoas. Só isso. E humilde, né? Até a tampa. Aqui é o Azaghal, por incrível que pareça, ainda tem coisa pra falar de Tolkien. Ah, tem, cara. Eu acho que tem. Sempre e muito. Amigo, nós estamos a vida inteira falando de Tolkien e continuaremos. Exatamente, né? É um universo que dá vontade de mergulhar e não sair dele, cara. Ainda não a vida inteira, mas quem sabe. Vamos mergulhar, senhores, com esses especialistas no mundo de Tolkien. Mas a gente recentemente falou sobre o Silmarillion, novas noções, um novo mergulho no universo Tolkien. E a gente falou sobre, né, Tolkien em si. E agora, cara, a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis. A gente já fez Nerdcast triplo muitos anos atrás, mais sobre os filmes, comparando levemente com os livros, mas hoje a gente vai mergulhar na obra literária, nas traduções. Você sabia que houve omissões nas traduções antigas para o português? Como é que é? Omissões, Azaghal. Trechos que nós não lemos de Senhor dos Anéis. Caralho, que porra é essa? É, nós... Fica aí, depois você vê isso. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meus e caneladas do Nerdcast. Cala baixo, filho da puta. Quieto, sabe por quê? Não aguento mais essa gritaria. Chega. Olha só, Azaghal. Hoje. Sexta-feira 13. É hoje. É verdade, hoje é sexta-feira 13. É isso. Um dia de terror. Um dia de desespero. Dia que as crianças choram e a mãe não vê. Dia de maldade. Dia de maldade. Para de gritar, desgraçado. Para, que essa é, sala, cara? Reverbera demais. Toda vez. Essa sala reverbera demais. Mas olha só, Azaghal, nós temos que falar de Senhor dos Anéis. Hoje é dia de falar de Senhor dos Anéis, cara. O dia de se emocionar. Galera, olha, a gente fez um Nerdcast sobre Tolkien recentemente e foi um sucesso. A galera se emocionou e hoje vamos nos emocionar de novo, cara. Por quê, Azaghal? O Senhor dos Anéis, que é o livro mais aclamado de J.R.R. Tolkien, com mais de 160 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, está voltando. Voltando ao Brasil pela HarperCollins Brasil, Azaghal. Olha aí. Estão os direitos de todos os livros de J.R.R. Tolkien. Estão lançando todas as novas edições das obras, além de títulos inéditos. Preste atenção. Com o Senhor dos Anéis, a HarperCollins se preocupou em produzir uma obra que respeitasse as orientações e os desejos do autor. Cara, isso é muito importante. Cara, você vai ouvir neste Nerdcast. Nós que lemos a versão anterior, nós perdemos parte dos seus anéis que foram omitidas da tradução anterior, rapaz. E a HarperCollins está trazendo o espírito original da visão de Tolkien para a tradução de seus livros. Afinal, ele era um linguista, então ele sabia muito bem como tratar traduções, cara. E olha só, detalhes inéditos em edições brasileiras, como o livro Mazarbul, que no exterior só aparece nas edições de colecionador. E a obra tem uma tradução nova produzida por um dos principais especialistas em Tolkien no Brasil. Também conta com um conselho de tradução para Tolkien composta por acadêmicos e especialistas na obra do autor, Azaghal. A nova tradução está mais fiel ao original, principalmente no que diz respeito ao diálogo dos personagens. E além disso, mais de 400 omissões de texto presentes nas traduções brasileiras anteriores foram restauradas. Olha aí. É, rapaz, é muito bom. Ao contrário das edições anteriores, que não foram atualizadas com correções e alterações que o Christopher Tolkien fez ao decorrer dos anos, a nova tradução foi feita a partir da última edição lançada do Reino Unido, no aniversário de 60 anos da obra, cara. E olha só, os livros serão vendidos separadamente em box de luxo. As capas dos livros têm ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, rapaz. E cada um dos três volumes conta também com mapas desenhados pelo Tolkien que contextualizam a jornada que se passa em cada livro. Certo? Então, quer conhecer mais, cara, Senhor dos Anéis, mais vivo do que nunca? Clique aí no post, vá conhecer a nova tradução, a nova edição espetacular da HarperCollins que você tem que ter aí na sua estante. Vá lá! E olha só, eu estou aqui com o meu querido Vinícius Fuzikawa da Nova Futura Investimentos, porque hoje tem o último Nerdcast do ano. Calma, não fique com medo, não é o último Nerdcast, é o último Nerdcast do ano. Mas em janeiro estamos de volta, sem interrupções, todo mês falando sobre educação financeira. Cara, que ano incrível que a gente teve, hein, Vinícius? Foi incrível mesmo, Ale. É muito, a gente produziu não só conteúdo de educação financeira, mas a gente falou sobre a história do mercado financeiro, a gente falou sobre a crise de 29, o mercado de petróleo. Cara, muitos assuntos muito diversificados aqui. E isso que eu acho maneiro dessa parceria entre o Jovem Nerd e Nova Futura é que a gente possa explorar novos conteúdos, né? Não jabazão. Ah, não. Jabazão. É trazer conteúdos novos, enriquecedores, conteúdos que agreguem na educação financeira dos nossos ouvintes e que também contribuam com o próprio conhecimento geral que se tem sobre o mercado financeiro, sobre a história do mercado financeiro, etc. É muito maneiro, cara. Muito obrigado por essa parceria. A gente falou o ano inteiro sobre vários investimentos de fundos diferentes, várias diversificações, Nova Futura ofereceu vários pacotes, etc. E hoje nós vamos fazer um balanço sobre 2019, né? O que que rendeu mais, o que que rendeu menos, o que que aconteceu com os fundos de renda fixa com a queda da taxa de juros durante o ano, o que que aconteceu com os fundos de ação com essa alta máxima da Bovespa. A gente vai falar um pouco sobre câmbio também, que o dólar tá também super em alta. Pra onde foram os ponteiros e o que que significa isso nos fundos de investimento e nos tipos diferentes de investimentos que você pode fazer durante o ano, que você pode começar a fazer agora e tal. É muito maneiro, a gente vai falar sobre números, vai falar sobre resultados, sobre percentual de rendimento de vários tipos de investimento diferentes em 2019, que é uma maneira da gente entender como cada tipo de investimento funcionou com todo o movimento econômico que a gente teve em 2019, né? Muito maneiro o papo, a gente vai falar com o Ross, vai falar com o Ian e vai falar com o Vinícius. Tá na sua timeline já, baixa, cara, baixa, que tá muito maneiro. A melhor forma de você começar a pensar em 2020 é você entender como é que foi 2019, né, cara? Muito bom. O que que nós temos de presente de Natal para os nossos queridos ouvintes que estão querendo investir? Natal tem um dinheirinho a mais chegando aí, fim de ano e tal. Já assim, cara, não, eu quero pegar essa parte, esse dinheirinho que sobrou aqui e eu quero investir e tal. O que que a Nova Futura está oferecendo para esse fim de ano? Então, Ale, esse programa que a gente fez, a gente fala de jabá, né? A gente fez jabá durante o ano e falou sobre vários produtos. A gente quis fazer esse programa de hoje para falar assim, o que que o jabá deu? Quem acreditou no jabá? Quem aplicou? Quanto que teve de rendimento na Nova Futura? Então, o programa é bem legal pra isso. Então, a gente tá preparando uma campanha de Natal que vai envolver cursos da Futura Academy com preços mais baratos. Vai envolver renda fixa, títulos pré-fixados e vai envolver operação Super Strike. Mas eu queria que as pessoas escutassem o programa e clicassem no link, porque ela vai ter uma percepção desse programa que a gente fez, uma percepção de ganho real das coisas. Eu tenho certeza que ela vai ver toda essa promoção de Natal que a gente tá fazendo com muito mais gosto. Excelente! Então, gente, escuta aí, já está na sua timeline o Nerdcast do final do ano de 2019, com o balanço de tudo que aconteceu com os diferentes investimentos em 2019, certo? E link aí no post para você aproveitar as ofertas de investimentos de fim de ano da Nova Futura. Excelente! E olha só, Zago, queremos falar também da assinatura do app Globoplay pela Vivo. Presta atenção, cliente celular Vivo tem um mês grátis do Globoplay com preço exclusivo Vivo, Azaghal. Exclusivo Vivo. Olha aí. A única operadora com esse desconto. E olha só, o valor, você que é cliente celular Vivo, o valor é descontado diretamente na fatura do celular. Com essa possibilidade de fazer os pagamentos direto na fatura do celular, ou seja, sem usar o seu limite de cartão de crédito, porque está na sua conta celular, e contratação e cancelamento é feita diretamente pelo celular. Facilidade na sua vida. Ó. Oh. Tem séries nacionais, tem série internacional, tem filme, tem novela, tem toda a programação da Globo no Globo Play. Azaghal, pra você baixar suas novelas e séries favoritas, a Vinda Brasil está passando de novo aí. Tá passando? Cê tá, tá aí. Não vale a pena ver de novo, cara. É on demand, tá, cara. Aí você agora pode ver on Globo demand. Globoplay é on demand. O que você tá falando? Globoplay é on demand. Eu sei, mas você não pode... Tá passando de novo. Tá passando sempre agora. Sim. Esse é on demand. Vai pra frente, jovem. É porque se você... Vai pro futuro. Eu sei. Streaming. Olha só, séries que tem no Globoplay. Handmaid's Tale. Não tô passando. Você pode ver sempre. Pode ver a hora sempre. Que você quiser. Handmaid's Tale. Pode ver The Good Doctor. Pode ver Sessão Terapia. O lançamento de New Amsterdam, que tem o mesmo estilo do Grey's Anatomy. Aí você, fã de Grey's Anatomy, Guga Mafra, fã de Grey's Anatomy, New Amsterdam no Globoplay. É só assinar pelo site appstore.vivo.com.br ou enviar um SMS com a palavra Globoplay pro número 1011 pra você assistir a Globo ao vivo no aplicativo. Você fez de propósito isso? Ao vivo no aplicativo? Você tá gostando das minhas rimas? Ah, tô achando ótimo. E agora vamos falar também da SolidWorks. Quero falar sobre o Draft Site, Azaghal, que é uma ferramenta para desenhos 2D, testada e comprovada, repleta de recursos para arquitetos, engenheiros, provedores de serviços de construção, bem como para usuários profissionais de CAD, projetistas, educadores e, quiçá, interessados. Quiçá interessados. Olha só, também tem capacidade de 3D na versão Enterprise Plus, você pode usar o DraftSight para 3D também. E ó, é a habilidade de passar facilmente do rascunho 2D que você faz lá para modelagem 3D e retornar para otimizar e maximizar os projetos. Cara, a curva de aprendizado é bem curta, a interface é simples, é conhecida, com mais de 50 mil licenças ativadas no Brasil. Cara, é uma comunidade de usuários gigantesca, ativa e participativa. Cara, e olha só, você que já usa SolidWorks, ele tem a capacidade de se integrar perfeitamente com o SolidWorks. Então, cara, tá esperando o quê? Tem link aí no post pra você conhecer agora o Draft Site, a ferramenta pra desenhos 2D do SolidWorks. Clica aí! Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 19 minutos e 19 trechos omitidos. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Tem um pedido de doação de sangue para o Jonathan Yujiro Gondo. Tem link aí no post diretamente para você ver como você doar diretamente para ele. Sempre que tem link para doação, é muito urgente. Então, se você estiver na praça dele, corre lá, cara, faça doação de sangue nominalmente. Mas também queremos agradecer aos nerds que doaram sangue, como a Silvana Gonçalves, como o Victor Coutinho, o Ryuri Gomes, Ricardo Highlander. Olha, excelente. Ricardo Highlander é bom, porque ele pode doar pro mundo. Pode doar todo dia. Quem não doou, vai doar. Highlander é pra doar todo dia. Flamínio Nunes e Igor Dalossi, muito obrigado, seus nerds. Também temos os nerds do Escapo Solidário que doam seus cabelos, como o Breno Ravanelli, o Yudi Mizaki, Fernando Cavalcante, Johan Lau, Edson da Silva, Tarek Mourad e Eduardo da Silva. Muito obrigado, nerds, que doaram seus cabelos e madeixas. Arte dos fãs, agora temos um Ozob do Jackson Taurus. Olha aí, fez um Ozob no caderninho. Muito maneiro. Temos outro Ozob do Bruno Simon também. Olha aí, dá uma bitoca no meu nariz. Caraca. Uma versão Ozob mais com o cabelo abaixado. Ozob bacalambeu. Temos um Cthulhu do Alan Brandão, cara. Muito maneiro, cara. Irado, parabéns, cara. O André César mandou aqui uma ilustração da fuga de Newcastle, Azaghal. Olha lá, todos eles correndo para a ambulância, o Nyarlathotep lá no fundo, muito maneiro. E também, a Daniela Pimentel também mandou um Ozob aqui na caneta, só caneta azul e vermelha. Maneiríssimo. Botou aqui a arma do crime, muito maneiro. Valeu, Daniela, valeu a todos que mandam as artes dos fãs. Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd ou clicar no link do post. Muito obrigado! Brian Medeiros, 26 anos, responsável de orçamentos de uma empresa de alumínio, Paris, França. Olha! Fala, Jovem Nerd, Azaghal, possível convidado. Gostaria de acrescentar alguns detalhes a mais sobre os coletes amarelos, logo nos primeiros assuntos do último episódio de Política Internacional 2019. Os protestos começaram exatamente no dia 17 de novembro de 2018, um sábado. O dia ficou bem marcado pra mim, pois quando fui buscar o meu irmão no aeroporto, estava bem preocupado sem saber se ele ia conseguir chegar ou não. A divulgação do início desse protesto foi tanta que eu recebi, mais uma vez, cartazes de direto na caixa do correio informando sobre como tudo deveria se passar. A mobilização não deixou a desejar. Os pedágios foram forçados a ficar gratuitos e as ruas estavam ora tranquilas, ora bloqueadas por manifestantes na França inteira. Caraca. Um detalhe interessante que não fez parte dos comentários do programa foi o fato de, há pouco tempo atrás, teve uma forte campanha para que as pessoas comprassem carro a diesel. Com o governo dando vários incentivos e o preço do combustível mais em conta, acabava sendo vantajoso, mesmo com o fato da manutenção desse tipo de carro ser mais cara e os detalhes na utilização de áreas várias vezes limitantes. Finalmente, com as mudanças propostas pelo governo, o preço do combustível ficou igual ao preço da gasolina, o que fez com que, além de todos os outros impactos já citados no programa, todos os carros a diesel baixassem o valor de mercado para revenda. Macron chegou a propor que o governo compre os carros a diesel para servir como um incentivo de compra a um novo carro, mas o valor era tabelado e ridiculamente inferior ao praticado no mercado. Atualmente estamos em mais um protesto, sendo dessa vez uma greve geral que começou como uma manifestação dos serviços de transporte, mas se espalhou em outros setores. Voos cancelados, 10% dos TGVs em atividade sem trem, menos da metade das estações de metrô aberta e etc. No momento do envio deste e-mail, o governo propôs um acordo para que a reforma da Previdência seja feita de forma gradual e existe a possibilidade de não ser aceito pela população e temos aí uma greve geral ainda por toda semana. Caraca! A França é parada é profissional, maluco. Fico feliz de poder contribuir com as informações fresquinhas aqui no País dos Protestos. Rodrigo Rafaeli, 35 anos, Hotel Supervisor, fora dos Estados Unidos. Olha aí, Hotel Supervisor. O que que é? Não sei. Ele é o supervisor de hotel. Uhum. Na Flórida, nos Estados Unidos. Então é, teria que falar espanhol, né? Supervisor de hoteles. Olá, nerds! Apenas queria complementar sobre o caso da censura na China que vocês não mencionaram sobre South Park. Ah, pode crer, rolou um negócio do South Park, é verdade. Não mencionamos vírgulas também nessa frase anterior. Em um episódio da temporada atual de South Park, Randy, o pai de Stan, vai até a China tentar vender maconha que produz em sua própria fazenda, achando ser a melhor ideia do mundo, já que tem 1 bilhão de pessoas na China. Ele iria fazer mais dinheiro que nos Estados Unidos. Acho que tem 2, né? 2 bilhões. Para sua frustração, no avião para a China, ele encontra jogadores da NBA, personagens da Disney e da Marvel fazendo a mesma coisa. O quê? Indo vender maconha? O mesmo episódio faz várias críticas à indústria do entretenimento que cede a todas as mudanças e censuras da China apenas... É isso, gente. Não tem vírgula. Não consigo respirar. O episódio faz várias críticas à indústria do entretenimento, que cede a todas as mudanças e censuras da China apenas para abocanhar uma fatia do mercado. Não é apenas. Apenas não. Porque o mercado chinês é o dobro do mercado, né? É o outro mercado. Exatamente. É outro, apenas. É outro planeta de mercado. Não é tipo 10%. Eu vou ler a frase quando tá escrito aqui. Inclusive, mostra o ursinho Puff na prisão da China por causa de um meme da internet que ele se parecia com o presidente Xi Jinping. Eu não entendi o que dizer. Não, tem esse meme que ele parece o ursinho Puff. Aí ele diz que o Simpo foi preso por causa do meme. Entendeu? O que aconteceu realmente no mundo real? Em 2017, o ursinho Puff foi banido da China por causa deste meme, não existindo nenhuma ligação dele com os buscadores da internet. Amigo, vamos trabalhar essas vírgulas. E adivinha o que aconteceu com o South Park no dia seguinte que foi exibido esse episódio? A animação foi banida da China e toda a internet chinesa como se nunca tivesse existido. Eles queriam isso, cara. Eles fizeram de propósito. Os criadores de South Park até pediram desculpas no Twitter para a China em tom de zoeira, falando que assim como a NBA, eles também amavam mais dinheiro do que liberdade e democracia. Recomendo a todos essa temporada atual de South Park, que continua fantástica. Vírgula! Sempre com temas muito atuais e tocando direto na ferida da sociedade americana e também em outros países do mundo. Um grande abraço. E as agora, será que o Nerdcast é banido na China? Ou será que os nossos brasileiros, vocês brasileiros que moram na China? E a gente nunca recebeu um e-mail de brasileiro que mora, a gente recebe e-mail de brasileiro que mora nos Estados Unidos, que mora... Tinha lei de lá. Que a Lady Lark não morava na China? Hã? A Lady Lark? Olha aí. Nerdcast número 1. Começou na China também. Olha aí. Quem diria que já... Quantos brasileiros tem na China aí pra gente avocanhar esse... Caraca, brasileiros da China, mandem e-mails, por favor! Cadê vocês? seguinte, o trecho que foi tirado do livro? Muita coisa, né, Zé? Muita coisa? É, Zé. Pra caramba. Você leu a tradução da Martins Fontes, que nem eu, exatamente, isso, né? Então, a gente tem parte do livro que a gente nunca leu. Filhas da puta. Mas é antes da festa ou depois? Se for antes da festa, foda-se também, né? Depois, Conselho de Elrond, por exemplo, tem omissões sérias. Não! Peraí. Olha só, uma coisa que me deixa puto é a pessoa mexer no trabalho do autor. Vide Domingo Maior e Temperatura Máxima. Que corto! Olha só, eu lembro que eu estava vendo Temperatura Máxima, Indiana Jones e A Última Cruzada. Novamente, assim, tá passando na televisão, anos atrás. Vamos ver de novo. Cortaram a cena que o Henry Jones, o pai do Indiana Jones, só quando ele descobre aquela escada. Sabe qual é? Que ele senta na cadeira, encosta pra trás e aí desce uma escada. Cortaram pra ele dizer, acho que não precisa. Como que um editor da Rede Globo se coloca no lugar de Steven Spielberg e decide que você não vai ver isso? Não precisa ver. Eu decidi isso. É um absurdo isso. E isso aconteceu com os seus anéis. É isso que vocês estão dizendo pra gente. Não exatamente, porque ninguém realmente decidiu tirar alguma cena do Senhor dos Anéis ou tirar alguma frase do Senhor dos Anéis. Mas houve, sim, houve, e o Eric vai me corrigir se eu estiver errado, dois tipos de erros que eivaram aí essa tradução. Um tipo de erro foram as omissões mesmo, coisas que foram engolidas. Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem, pô, mas você foi consultor dessa tradução. Sim, realmente foi consultor dessa tradução, porque os tradutores não estavam enfronhados nesse mundo secundário tolkieniano. Mas eu não fui o revisor, sem querer tirar a culpa dos meus ombros, mas o revisor deu uma cochilada em alguns pontos aí, uhum, e simplesmente pulou de uma linha pra outra, não sei. Esse é um tipo de erro. Outro tipo de erro é uma coisa que é vermelha ser descrita como verde. Que isso? Em vez de alguém chegar depressa, alguém simplesmente chega e esse advérbio aí acaba sendo engolido. Quer dizer, tem coisas que realmente não mudam muito o sentido. Agora, omissões graves como a do Anel do Saruman e aqui eu passo pro Eric. Não, peraí. Por favor. Anel. Hã? Gente, assim, eu gosto muito do Ronald. O Ronald é um grande conhecedor de Tolkien. É uma honra estar aqui falando junto com o Ronald. Até mesmo porque o Ronald, além de ser um dos maiores referenciais de Tolkien, né? Na América, no mundo, inclusive, o Ronald é extremamente humilde. E ele extremamente pega leve, né? Com tudo que tá de ruim com relação ao mundo. E agora, falando como fã também, né? Nós aqui na Toca, no Rio de Janeiro, aqui, nós fazemos leituras há muito tempo disso. E a galera pega pesado com relação a essas omissões. A verdade é essa. Então, nós estamos, sei lá, há mais de 10 anos lendo essas edições continuamente da Martins Fontes. E algumas coisas ficam a desejar com relação à comparação, né, com o original em inglês. E essa questão da omissão é o pior, eu acho. Porque quando você tem uma questão de interpretação, eu entendo, sabe? Então você adaptou alguma coisa pra nossa linguagem e tudo mais, eu até entendo. Tem algumas coisas que são piores, mas eu entendo. Agora, a omissão é sinistra, cara. Por quê? Quando você tem a omissão, no caso do Anel do Saruman, você simplesmente faz com que o leitor brasileiro desconheça todo um universo, né, de possibilidades dentro daquela narrativa. Então, peraí. Então explica. Fala qual é a omissão, exatamente. Nós temos, por exemplo, o Conselho de Elrond, um capítulo muito importante, todo mundo conhece. Sim. No Conselho de Elrond, o Gandalf, né, vai falar lá que foi lá, né, pedir ajuda, consultar o Saruman, tomou um sacode, aquela coisa toda. Nessa coisa toda, o Gandalf, né, vai dizer que quando ele chegou lá em Orthanc, papapá, ele reparou que o Saruman, além daquele papo estranho do He-Man que ele manda, ele tem um anel em seu dedo. Isso já dá a entender que o Saruman estava se embrenhando nessa questão dos anéis, do poder, aquela coisa toda. Isso não existe na versão em português da Martins Fontes. Essa observação do Gandalf de que ele tinha um anel, de um anel do poder. Não existe isso. Não existe. Sem contar outras observações importantíssimas dentro da narrativa, né? Como, por exemplo, eu lembro quando saiu o filme do Hobbit, que já é um outro ponto que, se vocês discutirem aqui no Nerdcast, mexe com paixões, né? Todas elas negativas, é claro. Tem uma parte do Hobbit onde ele fala assim, a Mithril, né, vale mais do que o condado inteiro. E aí todo mundo fica assim, pô, que informação estranha é essa? É, né, pô, não existe. Existe. Tá no Senhor dos Anéis. Só que foi omitido também. Uhum. Caraca. Aquela camisa de Mithril, aquela cota de malha que o Bilbo dá ao Frodo, ele diz alguma coisa como, você tá aí usando uma coisa que vale mais, realmente, como disse o Eric, mais do que todo o condado. Amigo, faz com que você simplesmente não repare em certas coisas. No original, você só tem assim, o Gimli fala, é um presente de rei. Aí o Frodo bota a mão dentro da camisa e fala, poxa, tem um uma camisa aqui que vale muito, talvez valha até o contrato todo. Mas você não entende de onde vem aquela comparação. O Gandalf dá aquela legitimidade. O Gandalf fala, isso vale mais do que o condado inteiro. É verdade. Eu nunca soube. É verdade, o Gandalf disse. Uhum. É, né? Então tu fica boiando com aquele negócio, sabe? Então tem algumas comissões que me deixam meio consternados. Mas assim, é uma frase aqui, uma cola, ou é tipo trechos às vezes inteiros? Assim? Essa do Saruman é praticamente um parágrafo inteiro, sabe? Mas assim, você sabe por que diabos isso foi omitido? Foi um erro? Foi um engano? Um deslize? Foi uma filha da putagem? Exato! Eu não diria que é uma coisa proposital, mas deve ter sido uma cochilada muito grande do pessoal da revisão da Martins Fontes. O que até é um pouco espantoso, porque não é que a Martins Fontes achasse que O Senhor dos Anéis era uma publicação assim de menor valor e que não precisa ter muito cuidado na revisão. A Martins Fontes pegou isso aí já sabendo exatamente o valor que teria. O que não condavam é com o entusiasmo dos fãs de Tolkien. O próprio Alexandre Martins Fontes me disse uma vez, olha, se eu soubesse que os fãs do Tolkien e os leitores do Tolkien são um pessoal tão exato, tão pedante às vezes, ou tão exigente em termos de qualidade, talvez a gente tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado. Não bem com essas palavras, mas ele próprio se impressionou com os tolkienistas. Caraca, pedante? Não, pedante em termos de detalhista. Talvez ele tenha usado a palavra detalhista. Olha, assim, mas... desculpa, mas eu tenho que concordar assim. Eu me considero um fã super light, super de boa, assim, sabe? Com relação às obras do Tolkien, às releituras do Tolkien, inclusive, eu acho mó barato videogames e coisas que popularizam Tolkien no Brasil e no mundo. Mas tem uma galera que não pode ver uma vírgula que acha que é o fim do mundo, que né, o Senhor dos Anéis é praticamente a bíblia dessa galera. Tipo, orc. É, tipo... Que o é orc. Exato. Não, pô, na boa, assim, eu sou carioca e não faz diferença nenhuma ter com que o é, porque a gente fala orc normalmente. Mas quanto menos falarmos sobre isso, melhor. Orc é uma coisa da tradição nova que saiu na edição da HarperCollins, mas assim... Tem anões também, né? Não, anãos. A gente falou disso no último Nerdcast que a gente fez sobre Tolkien. É, e Casa Doom é chamado de Cova dos Ananos, mas é o único lugar onde aparece esse plural ananos aí, porque ananos. São dwarves em inglês, é um plural bem arcaico. Assim, obviamente, nessa tradição nova, esses trechos foram restaurados, né? Tipo, tem o Gandalf falando do anel do Saruman, etc. Tem sim, saiu aqui do meu teclado, tá aqui na minha frente. vamos trazer ele de volta. Eru salve, Ronald, e seu novo teclado. O teclado é meio velho. Na verdade, se eu puder falar um pouco aqui sobre as traduções, é muito curioso. Como eu disse, é a quarta tradução em língua portuguesa. A primeira, alguns talvez conheçam ou tenham visto, era uma tradução meio pirata, porque não tinha o ok, não tinha o beneplácito da família do Tolkien. Foi feita pela Arte Nova do Rio de Janeiro, sim, entre 74 e 79. Inclusive, Ronald, eu acho muito interessante isso. Eu estive no congresso agora da Tolkien em 2019, né? Uh-huh. E sempre se falou muito da tradução pirata dos Estados Unidos, aquela da contracultura, aquela coisa toda. Da Ace Books, né? Exatamente. E aí, quando eu falei que nós tínhamos uma tradução meio pirata também, a galera ficou assim, como assim uma tradução meio pirata? É, tem uma tradução meio pirata no Brasil também. É, Tolkien não era muito importante, talvez, era apenas mais uma obra de fantasia. E o curioso é que foi editado aqui no Brasil, como eu disse, pela Arte Nova, em 6 volumes. Tanto que eles tiveram que inventar nomes para o volume 2, 4 e 6, que o 1, 2 e 3 são A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E dá um pouco a impressão de que, vamos publicar isso aqui aos pouquinhos, e se pegar, a gente publica os últimos meio volumes. Folhetim, né? Meio coisa assim... É, passou 5 anos sendo publicado, né? De 74 a 79. Uma das coisas curiosas dessa tradução é que alguns nomes, é o que as pessoas falam, alguns nomes foram traduzidos de uma forma muito engraçada, né? Lembra do Gandalf, do Merinho e do Pipinho, e é claro, do Sam Pacolé. Sam Pacolé é maravilhoso. Sam Pacolé? Pacolé? Caralho, cara. Pacolé. Sam Pacolé e Bilbo Bolsinho do Fim do Saco. Fim do Saco. Deus me livre, cara. Nomes, então, foi uma coisa muito curiosa. A segunda tradução em língua portuguesa foi em língua portuguesa mesmo, foi em língua lusitana. Pois é. Eu li o Hobbit nessa versão. Você leu o Hobbit nessa versão? É. Em português? Mas você não leu a primeira tradução lusitana do Hobbit, que se chamava O Gnomo? Não. O gnomo. Que excelente. Pois é. Mas O Senhor dos Anéis, então, Europa-América 1981. É uma tradução razoável, tem um pouco aquele tom lusitano, que a gente no Brasil acha um pouco esquisito, mas tudo bem. O curioso dessa tradução portuguesa é que os poemas todos foram traduzidos, mas não com rima, não com métrica, eles foram traduzidos linha por linha, de acordo com o sentido. Ah, é. Eu sempre tive dificuldade com os poemas e com as músicas. Eu também. Pois é, eles ficam incantáveis. É, mas isso com toda a obra lusitana, né? Se você pegar as outras obras do Tolkien traduzidas, né, pro português de Portugal, eles têm essa aqui, eles são literais. Verdade. Então, assim, não dá pra cantar nada. Nada. Mas, cara, eu vou te dizer que é a primeira vez que eu li, eu pulava. Eu começava uma... Tu pulava? Ah, pulava. Como tu não assim? Lia? Ah, não lia. Tu nem lia? Na primeira vez você que eu li. Você leu o Watchman, depois... você pulou a história do pirata? Não, eu lia. Como é que eu lia? Era moleque, aí eu pulava. Eu falei, ah, eu não consigo... Coisas importantíssimas. Poemas. Eu sei, depois eu li. Nem pra cantar um tom bombadil? Depois não, eu li. Não, tom bombadil é foda, né? Você não parou mais de pular, então são 70 poemas e canções no Senhor dos Anéis. Eu sei, pois é, não, mas eu... Gente, depois eu li de novo, eu li os livros de novo, depois eu saboreei tudo, mas depois eu comprei os CDs lá do Tolkien Ensemble, inclusive um que é gravado com Christopher Lee. Seldom have walked the feet of a man. Maravilhoso. Aí deu vida às músicas, às canções. Eu ouvi o radiodrama da BBC. His sword was long, his lance was keen, his shining helm afar was seen. Tá. Ah, fantástico. Não, gente, eu mergulhei, mas na primeira vez que eu li, eu era adolescente e tal, eu não tive saco de ler, porque eu não conseguia imaginar métrica, eu não conseguia imaginar canção, aí eu falei, ah, vou pular essa. Nessa nova tradução, a gente, eu digo a gente, porque eu fui o tradutor principal, mas o Reinaldo, o Gabriel, enfim, o pessoal do Conselho de Tradução ajudou muito aí, quase que eu dizia, meter o dedo na tradução, mas eu acho que foram sempre dedos muito bem-vindos. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, isso é muito maneiro, nós temos um Conselho de Tradução. A galera que estudou, que tá a vida inteira lendo Tolkien também. Mas qual é o nome do conselho? Conselho de Tradução. Ah, não. Tá errado. Internamente, chamamo-lo de Conselho dos Istari. Agora sim! Aí sim! Mas aí, se vocês conseguem imaginar algum autor que tenha um conselho de tradução? Não, isso é muito maneiro. Eu acho muito legal, porque a tradução, ela... você tá reescrevendo. Mas é porque a obra, também, né, nenhum autor deixou um guia, deixou vários guias de tradução pra sua obra, né? Mas o Tolkien deixou. Exato, essa é a única. Por isso é justificável até. Exato, né? Totalmente, né? Como é que é esse guia de tradução do Tolkien? Quando as obras do Tolkien, principalmente O Senhor dos Anéis, estavam começando a ser traduzidas e aí no começo para línguas germânicas, quer dizer, ainda eram línguas mais próximas do inglês, estou falando de sueco, alemão nem tanto, mas holandês, o Tolkien ficou meio irritado com algumas traduções, algumas adaptações, aí ele fez um guia, não de todos os nomes próprios, é claro, mas um grande número dizendo, olha pessoal, isso aqui é um nome élfico, Elrond é uma palavra élfica. Não traduza. Tá em élfico no original, vai ficar em élfico na tradução. Mas peraí, eles traduziam Elrond? Elrond. Eles traduziam pra quê? Porque assim, a treta começa nos anos 50 ali, quando tem a tradução do Hobbit, holandês principalmente, e o Tolkien fica possesso com essa parada. Ele chega assim, olha só, não gostei dessa tradução, não pode traduzir nada, deixa pra lá, isso foi nos anos 50. Também pudera, porque essa é a área dele, acadêmica. Mas caralho, dele, eu quero ele saber é o seguinte, o que fizeram errado? Em Portugal pegaram Elrond e botaram Edmilson. Não, mas Gandalf era o Gandalf. Gandalf. Eu chamo ele de Gandalf, é uma forma carinhosa. Tava no livro, isso aí. MC Gandalf. E DJ Bombadil. Exato. MC Gandalf, solta o pancadão. Pode me chamar de Ronaldo também. Pode. Particularmente, eu vejo da seguinte maneira. O Tolkien não estava acostumado em ver a popularização da sua obra. Eu acho que essas foram as primeiras traduções da sua obra. Ele meio que ficou assustado com isso e começou a querer botar água no chope. O problema todo é que ele viu que não tinha mais como controlar aquilo. Então ele resolveu parar. Quer saber? Não, vai ter tradução. Então vou criar um guia aqui para ver como é que, pelo menos, as pessoas podem fazer isso de uma maneira aceitável. Tanto é que teremos versões. Uma versão argentina, que é El Robito, que o Tolkien adorava essa versão. El Robito? El Robito. Argentino. Nossos irmãos traduziram El Robito. Que beleza. E Tolkien tem essa edição. Tem uma edição que ele fez uma dedicatória pra sua esposa, ele. E, ou seja, ele aprovou a tradução do nome também. Caralho, El Robito. É tipo a tradução portunhol do Hobbit. El Robito. El Robito. El Robito. É assim, com doce de leite, né? E mullet. Mas, assim, tranquilito, Chico. Tranquilito. No te nofes. Mas assim, pra você ver que Tolkien muda de ideia, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando nós falamos de tradução e traduções do Tolkien no mundo. Porque assim, o próprio Tolkien, ele... Algumas coisas que ele não queria traduzir nos anos 50, nos anos 60 ele muda de opinião. Ele muda de ideia, ele é humano, cara. Então quando ele escreve o Guia de Tradução, e lá no final dos anos 60, 68, por aí, né? Depois esse guia vai ser publicado primeiro lá no livro do Lobdell, né? No Tolkien Compass, em 1975. E depois, só nos anos 2000 já, né? No Reader Companion do Senhor dos Anéis, né? Do Hammond e da Christine Scull, você vê que ele tem uma preocupação que é mutável com relação à própria vida dele. Então, o Tolkien dos anos 50 discordava de umas traduções. O Tolkien do final dos anos 60, ele concordava. Então, assim, é difícil traduzir mesmo, mas mesmo com guia, porque você tem interpretações e interpretações, eu acho. É verdade. Apenas para dar um exemplo, em Portugal, alguns nomes não foram traduzidos, simplesmente. Eu acho que o condado continua se chamando Shire, na tradução portuguesa. Eu tenho quase certeza, estou com ela aqui, mas não vou começar a folhear agora. Mirkwood. Exato. Que na última tradução, quer dizer, na da Martins Fontes, virou Floresta das Trevas. Quer dizer, pelo menos aí tentamos mais ou menos pegar o sentido da palavra. Ah. Agora vai ser Treva Mata, que me parece um pouco melhor. Mas Rivendell, por exemplo, era uma dessas palavras que não são transparentes. Você não vê que aquilo é em inglês. Aquilo parece uma palavra élfica. Tanto assim que o Tolkien disse especificamente, não, Rivendell vem de Riven, que é uma forma do verbo rive, que é fender, rachar, e de dell, que é uma forma de dale, ou valley, que é o vale. Então, Rivendell é o vale fendido, por isso Valfenda na tradução brasileira, e continua sendo Valfenda, aliás, é o vale da fenda. Verdade. Com a permissão do Sr. Tolkien, que disse, estas palavras traduzam, aquelas palavras mantenham apenas o som. Por exemplo, orc. E aquelas outras palavras não traduzam porque são palavras élficas. Orc, inclusive, o próprio Tolkien se arrepende de não ter traduzido com O-R-K, né? Ele deixa com O-R-C e depois ele fala no próprio guia, né? Olha, eu deveria ter traduzido com O-R-K, mas já que eu já deixei assim, vai ficar assim. Para as outras traduções, façam essa tradução de acordo com a língua de cada lugar, de cada país, a língua de tradução. Mas por que ele achou que deveria ser com K? Porque era mais próximo da base germânica e tal, assim. Afinal, ele retira isso de Beowulf, né? Aham. Não. Beowulf! Vamos deixar falar Beowulf normal. Então, não, impossível. Welcome to Rivendell, Frodo Baggins. Tem um aspecto da tradução dos dias da semana dos hobbits também, né, que... É um detalhe pequeno, né, Alexandre? É uma coisa que aparece lá num dos apêndices do último volume do Senhor dos Anéis. Ninguém nunca lê os apêndices, porque é um monte de datas e de detalhes astronômicos sobre os dias da semana e os vários calendários e as línguas e fonética e escritas e tenor e runas e tudo mais. É o Tolkien sendo super nerd. Tipo assim, caraca, eu vou fundo nessa porra. Eu acho que qualquer pessoa que queira saber um pouco mais do que vem por aí na série da Amazon, deve ler os apêndices, porque é daí que a galera vai tirar a inspiração. Exatamente. E aí fala um pouco sobre Primeira Era, sobre a Segunda Era, um pouco, não tanto quanto no Silmarillion, mas enfim, um pouco. E uma das coisas que estão perdidas lá em algum dos apêndices são quais eram os nomes que os hobbits davam aos dias da semana. Não eram segunda-feira, terça-feira, etc. Tolkien, ele coloca alguns nomes no texto dele, que são nomes que vêm do anglo-saxão, do antigo inglês, do Old English. É claro que, como o inglês era a língua para a qual o Tolkien traduziu o livro vermelho do Marco Ocidental, agora o português é a língua para a qual nós estamos traduzindo aquele mesmo livro vermelho. Então nós temos que usar também palavras arcaicas do português. Só para contextualizar para quem é fã recente de Tolkien, né, a ideia metalinguagem do Tolkien é que ele não é o autor dessa fantasia, ele traduziu um livro livro, né? É como o livro vermelho do Marco Ocidental. Tolkien, ele era professor, ele era medievalista, e ele era fascinado por essa questão de encontrar fontes textuais medievais perdidas. Então, o que ele faz no universo dele é como ele teria feito se encontrasse uma fonte textual medieval perdida. Ele encontrou aquele texto. É a ideia, essa, eu sempre digo que a boa tradução, e especificamente no caso do Tolkien, é aquela que a gente pode escrever assim, um mini prefácio, dizendo: o senhor J.R.R. Tolkien, autor deste livro, escrevia em inglês. Se ele escrevesse em português, este livro seria assim, dois pontos. E aí vem a tradução em português. Olha, eu acho isso fantástico, essa adaptação pro nosso português arcaico, pra questão galaica das nossas heranças, né, ali. Os dias da semana dos hobbits, então, na nossa tradução, na última ou mais recente, eles são, não são iguais, mas eles são baseados nos nomes galego-portugueses, ou seja, nos nomes medievais dos dias da semana, que são lunes, martes, mércores, choves, benres, enfim, muito parecidos com os espanhóis. Mas não são esses, não. Eles lembram, aí lembram as duas árvores, lembram os Valar, lembram o mar, mas são num estilo bem mais medievalesco. Sim, a nossa literatura, a literatura portuguesa vai ter essa questão, né, do galego-português. A literatura galega, né, medieval, é fantástica. E dá um ar arcaico, dá um ar de antiguidade. Eu acho isso fantástico. Pra além, obviamente, da língua galega hoje, né, que parece um português do show da Xuxa, mas na verdade, né, porque tudo com X, né, tem um ar arcaico, assim. Agora, o que eu acho legal e que isso deixa bem claro com a nova tradução é o fato de que nós podemos ter uma tradução que realmente está próxima do original em inglês, principalmente com as nuances de falas. Você tem hobbits conversando entre si, por exemplo, que imagine um Merry conversando com o Pippin. Eles se tratam por você, porque eles são parentes, primos, amigos de longa data. Então eles se tratam por esse pronome bem íntimo, esse pronome bem coloquial, que é o você. É uma coisa que sempre me incomodou nos livros da Martins Fontes, e eu não consegui mexer nisso, por absoluta falta de poder para mexer nisso, é que todo mundo se chama por você. Então é muito estranho você pegar um hobbit no conselho de Elrond e se dirigir ao Elrond, que é um cara que tem milênios de idade, como você. Não, ele é vós. Vós estivestes lá há 3 mil anos atrás. Colega, imagina. Colega. Colega, pois é, exato. Então você tem vários pronomes de tratamento, refletindo inclusive o inglês, onde você tem vários tons, vários níveis de discurso. Você tem aquele pessoal que se trata por você, que são os hobbits. Os personagens normalmente se tratam por tu. Um Aragorn fala com o Boromir usando tu, mas se você está falando de baixo para cima, ou seja, com alguém muito mais honrado, alguém muito mais mestre, ou algum elfo que tem milênios de idade, aí você usa o vós. Imagina um Sam falando com a Galadriel, tratando ela por você. Não, não dá, é vós. Mas ó, o Pippin poderia chamar o Ron de véi. Ô véi. Todos os hobbits chamam o Gandalf de você. Por quê? Porque o Gandalf é aquele velhinho que aparecia de vez em quando. É, aparecia no condado, soltava lá uns fogos de artifício e tal. Esse é você mesmo. Distribuía a erva pra galera. Gandalf da massa. Quê? Mas como é que é o tratamento de tu em inglês? Em inglês é um problema específico, porque em inglês se chama todo mundo de you. Pois é. Inclusive Deus e a rainha. Essa escolha de mudar os tratamentos é uma coisa da tradução que faz sentido com o que o Tolkien pretendia? Porque se em inglês não tinha um equivalente à segunda pessoa do singular, por exemplo, como é que ele tratava como you também? Você tem uma segunda pessoa mais cerimoniosa e mais arcaica em inglês, que é o thou, né? T-H-O-U. Mas é usado ou não? É usado. É usado. É usado no Senhor dos Anéis. É usado. Em algum lugar, inclusive, nas recomendações do Tolkien, acho que não nesse guia, ele fala também nesses vários tons do discurso. Na tradução alemã, que é uma que eu conheço bem, também o pronome familiar e o pronome cerimonioso, eles são usados conforme quem fala e para quem fala. Uhum. Isso tá presente no texto original. E essa é uma das grandes dificuldades de ler Tolkien no original, porque tem essas nuances, né? E no português que nós tínhamos até então, ficava chapado, você perdia isso, né? E vamos lá, o que mais tem no Senhor dos Anéis são personagens e personagens de culturas, de posições diferentes, né? De cabeça, assim, você tem mais de 600 nomes dentro do Senhor dos Anéis. Isso, se contar o apêndice, tem mais ainda. ainda. Isso sem contar também que apelidos, epítetos, né? Se eu pegar o Aragorn, você tem 1 milhão de nomes aí no meio. E Gandalf também, né? Não, só Sauron tem mais de 100 nomes diferentes que ele é chamado. Mochila de criança. Coisa ruim, capiroto. Eu sou Aragorn, filho de Arathor, no Pedra Elf, etc. Exato, exato. É, e ainda tem a linhagem. Pois é, o cara não basta ter um monte de nome e apelido em várias línguas, ele ainda tem a linhagem toda. Sem contar que no início mesmo, né, dos escritos do Tolkien, antes do Aragorn ser o Aragorn, ele era o Trotter, que era um hobbit. Como é que é? Os rascunhos, as primeiras versões do Senhor dos Anéis, o personagem que virou Aragorn era apenas um hobbit. E mais, um hobbit com pés de madeira. Chamado por isso que o nome é Trotter, porque ele... Meu Deus! Caraca! Ele tinha pés de madeira porque ele tinha perdido os pés em alguma desgraça na sua vida. E eles encontram esse Trotter em Bri e ele vai levá-los até Valfenda. Caraca, ia ser um segundo Tom Bombadil, essa porcaria. Cara, seria mais ou menos um hobbit badass, né? Um chutador de traseiros. Não dá, não dá. O badass do hobbit é mais sutil, é tipo Merry metendo a faca no Nazgûl, essas coisas, né? Que não... Ah, inclusive tem uma outra omissão aí também nessa parte do Merry metendo a faca no Nazgûl, né? É porque no original o Merry demonstra estar com medo na hora que ele faz isso. Uhum. No texto, em português, você não tinha isso, né? O Merry só metia a faca mesmo, tá lá, sinistro, e pronto, né? Então, tem várias omissões. Inclusive, coisas que me deixavam bem consternado com relação às omissões são os sentimentos e pensamentos do Merry e do Pippin, né? Vários pensamentos inapropriados ou coisas até mesmo interessantes que o Merry e o Pippin... Não. O que inapropriado? O que exatamente de inapropriado foi omitido? Quanto menos falarmos sobre isso, melhor. Muito pelo contrário. Temos que desvendar isso, pelo amor de Deus. Não, gente, esse é o lugar no mundo pra falar sobre isso. Não, por exemplo, quando o Faramir tá pra ser queimado, por exemplo, ele tem um guarda de Gondor, né, que ele faz amizade e tal, e ele fala assim, ah não, esse cara não vai fazer nada, ele não vai ajudar o Faramir, não. Ele tá no posto dele lá, ele não vai nem ligar. Pippin, ele pensa várias coisas erradas de várias pessoas, assim. Mas isso na versão que nós temos ficou omitido, né? Então a gente não sabe o que o Pippin pensava. O que ele pensa errado? Ele julga as pessoas. Ele julga todo mundo, assim. Esse cara aí não vai ajudar, não. É, essa profundidade de tratamento das pessoas entre si, essa profundidade de o que você passa na cabeça do personagem, tudo isso aí ficou muito raso. Então essa profundidade se perdeu na penúltima tradução. Exatamente. O Pippin é o maior coviteiro da Terra-média, rapaz. Ele fica julgando todo mundo e no original, tá lá, e no nossa versão até então não tinha nada disso. Caraca, o que? Esse cara é homem, esse não vai ajudar ninguém. Tipo isso. Caraca, que loucura. Olha aí. Ah, e aí acaba que o personagem ficou mais lavado, se você não consegue entrar um pouco, né? Na mente dele dessa forma. O Merry, por exemplo, que tinha medo e ele hesita se ele vai acertar a faca no Nazgûl ou não, isso é omitido também. Uhum. Parece que o Merry tinha total certeza que ele tinha que meter a faca no Nazgûl. E não é verdade. Caramba. Ele duvida. Ah, mas a descrição das flores e todas as plantas da floresta, eles não omitiram essa porcaria. O ladrilho. Ladrilhos e... Nem todas, né? Tem algumas descrições que eles omitem. Por exemplo, quando eles vão descrever o Boca do Sauron ou os trolls de combate na batalha final, uhum, tem descrições que são omitidas. Por exemplo, o tamanho. Ninguém fala. Eles falam assim, o Boca de Sauron, ele é alto. Ninguém sabe o tamanho do Boca de Sauron no português até então, né? Na tradução do Martins Fontes. Uhum. Mas qual é a altura do Boca de Sauron? Boca de Sauron é um tanto quanto mais alto que as outras pessoas. Então, assim, isso deixa bem claro que as pessoas tinham um certo receio dele. Caralho, mas por que o cara não botaram essa porra? É zoado, né? Bota aí, é mais alto. É, você é alto aí, é alto. Imagina aí que você quiser de alto. E justamente essa riqueza de descrições, tá bom, às vezes é meio chato você ler, não, que eles desceram por um pequeno vale onde havia um regato, do lado esquerdo havia uma colina com teixos. O que são teixos? Acho que é um tipo de árvore. Com pinheiros, e lá embaixo havia um prado florido. E aí viraram pra direita, viraram pra esquerda, tudo isso pode ser um pouco chato. Mas teve aquela geógrafa americana que escreveu o Atlas da Terra-média, exatamente seguindo essas descrições todas, ela conseguiu reconstituir toda a topografia dos lugares, marcar no mapa onde que eles dormiram, quantos quilômetros eles andaram naquele dia, etc. A Karen Fonstadt. Inclusive, a Fonstadt, né, no Atlas, é muito interessante porque ela começa a desbaratar várias coisas que eles erraram na proporção dos mapas e coisa assim. Principalmente o Christopher Tolkien, né? Isso dá muito a falar. Apesar de que o Tolkien costumava ser bastante cuidadoso com isso aí. Quer dizer, ele usava até manuais do exército britânico para saber em tal tipo de terreno quantos quilômetros que uma pessoa pode percorrer por dia em marcha forçada ou em terreno difícil, dando devido desconto para os hobbits, que eram mais baixinhos, tinham perna mais curta. Vale lembrar que o Tolkien tinha noção. Ele lutou na Grande Guerra e ele servia com a parte de comunicação. Então ele tinha que saber, ele tinha que calcular exatamente o tamanho de uma trincheira, de um espaço para passar alguma comunicação, coisa assim. Então ele sabia disso. Eu tive duas experiências lendo Seus Anéis. Quando eu li adolescente e tal, que para mim, eu lembro de... A primeira impressão era de que até a parte que eles chegam lá no Pônei Saltitante e tal, todo aquele início, até eles saírem do condado de fato, levou um século para mim. Porque eu achava chato, monótono, eu queria ver a aventura se desenrolar, né? E aí depois daquilo aqui, para mim, desenrolou. Mas a segunda vez que eu li, mais velho, nossa, mas como eu aproveitei isso? Porque eu acho que foi esse nível de... E eu entendo que tem muita gente que fala, tá, o livro não é para mim porque também é meio chato e tal. Mas, tipo assim, essa riqueza de detalhes de descrever os textos na esquerda e as flores da primavera na direita, o riacho fazia uma curva ali e etc. Em outra era ele não estava ali e ele desenhou uma topografia. Enfim, todo esse dispêndio de energia na descrição da Terra-média é o que fez esse universo ser vivo na minha mente, lendo, entendeu? Foi acreditar que a Terra-média existia, sabe, de alguma forma. Às vezes é meio chato, meio monótono, mas esse é o valor da Terra-média como um personagem da história também, né? Essa profundidade, né? Você chega numa montanha, a montanha não é só um cenário de papelão. Quer dizer, a montanha tem três dimensões e ela tem um nome. E por que ela tem aquele nome? Porque 3.512 anos atrás aconteceu uma coisa X naquele lugar. E é por isso que ela tem esse nome. Então, os personagens não são fantoches, eles têm essa profundidade aí que o Eric lamentou, que às vezes some na tradução. E as próprias paisagens também, elas estão ali há 2.000 anos ou há 3.000 anos e elas são sólidas, né? Não é cenário, não é pintura só. E que você falou assim, esse lance dele tratar toda a Terra-média, toda a história da Terra-média, como, assim, ele não estava só escrevendo uma história, né? Ele estava escrevendo história dentro de um universo que ele criou, com riqueza de detalhes, com história e línguas, né? Que existiram e pertenciam a tais povos. Então, quando você está lendo justamente sobre a montanha, não cenário, né? Porque às vezes a gente só quer... Ah, não, eu quero a história, o resto é cenário. Mas eu acho que a chave para você mergulhar dentro da cabeça do Tolkien quando tá lendo Os Seus Anéis, é você... Não, peraí, deixa eu parar e contemplar isso, porque quando você vê... Eu acho que o Peter Jackson foi bem aventurado nessa parte, pelo menos com o desafio dele de transmitir tudo. É impossível transmitir tudo isso numa obra visual como um filme, mas, por exemplo, quando você vê uma estátua, né, no final do primeiro filme mesmo, você vê lá a cabeça de uma estátua no chão, cheia de folhas antigas, secas, em todas as partes das depressões do rosto da estátua e tal, tipo assim, isso tá te contando uma história, não é só uma paisagem. Aquela estátua foi erguida em algum momento por algum povo e tal, não sei o que, aconteceu alguma coisa, alguma batalha, alguma... Ela caiu e ela tá esquecida ali. Então, ou seja, tudo na Terra-média tem um peso histórico, sabe, de mundo real. Eu sempre digo isso, né, aqui no nosso grupo de leitura da Tolkien Society aqui no Rio, né, sempre fala, cara, começa a ler O Senhor dos Anéis e depois parte pra ler O Silmarillion. Não faz o caminho, ah, vou ler O Silmarillion, que é a criação do mundo, e depois Senhor dos Anéis. Não, porque você lê O Senhor dos Anéis, é a maior obra, é claro, tem esse ar de história, esse ar das línguas, das culturas, né, baseados no vício secreto do Tolkien, né, do Secret Vice, de criar línguas. Então, quando você lê O Senhor dos Anéis, te dá aquela intenção que tem uma história por ali importante, mas tem várias outras camadas que você não tem como saber, estão perdidas, né, nas brumas do tempo. É, eu gosto de um exemplo, se eu puder dar aqui, o Eric provavelmente sabe do que eu tô falando, quando a Companhia do Anel tá em Moria, e os hobbits ou alguém diz, aqui a gente tá aqui nessas minas escuras e tal, quem tá nos guiando é o Gandalf, será que ele sabe o caminho? E o Aragorn diz, não se preocupem, ele consegue achar o caminho no escuro com a mesma facilidade dos gatos da rainha Beruthi. Ah, é fantástico, verdade. E na hora que você lê isso no Senhor dos Anéis, você pensa, ah, legal, Tolkien acabou de inventar esses gatos da rainha Beruthi, ela aí como seres que conseguiam achar o caminho no escuro. Não, mas a rainha Beruthi, ele existiu de fato. fato, no mundo secundário, se você pegar outros escritos do Tolkien, eu tô falando em Contos Inacabados, tô falando em História da Terra-média, você descobre muita coisa sobre a rainha Beruthiel, que foi uma rainha de Gondor, que tinha gatos, que ela usava, né, para espionar as pessoas, e sobre o triste fim dessa rainha, que foi abandonada num navio diante de um vento forte. Enfim, a última coisa que se viu dela foi o navio navegando, acho que com um gato na ponta. Pra você ver o quanto Tolkien odiava gatos. É verdade, ele dizia que gatos eram fauna de Mordor. Esse é o único ponto em que eu discordo do Tolkien. Mas você não vê? Não é incrível isso? Você saber que cada referência que ele faz... Você falou, ele não inventou isso só pra criar uma passagem ilustrativa, não. Essa referência existe, ele escreveu sobre isso e tá lá, entendeu? Faz parte, você sabe que toda referência que ele faz é algo palpável, algo sólido, que faz parte dessa mitologia que ele criou, né? Então, essa é a riqueza, esse é o prazer que a gente tem que tirar ao ler Tolkien, e principalmente Senhor dos Anéis, né? Vamos pensar, qual é a proposta do Tolkien ao criar o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, criar o legendário dele? É criar uma mitologia pra Inglaterra, né? Essa é a grande ideia do Tolkien, criar uma mitologia pra Inglaterra. Ele dizia que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria, ele queria criá-la. Então, esse ar de que isso aconteceu num período ancestral do mundo inglês, do universo inglês, tá na intenção do Tolkien. Então, você lê o Senhor dos Anéis, você sente isso. Isso é fantástico, porque te dá um ar histórico naquilo ali, que é pura fantasia, mas uma fantasia que parece tão real. É, muito. Ela é muito profunda, né? As línguas élficas, por exemplo, não são simplesmente nomes ou sons que ele inventou na hora. O vício secreto que o Eric mencionou agora era o vício da glossopoiese, da criação de línguas. Então, as línguas élficas principais que aparecem no Senhor dos Anéis, o Quenya, Alto Élfico, e o Sindarin, que é o élfico cinzento, eles são línguas irmãs que vêm de uma raiz comum, que é o élfico primitivo, assim como o português e o francês vêm do latim. O Tolkien disse certa vez que ele criou o Senhor dos Anéis para criar um mundo para as suas línguas, que as línguas vieram primeiro, e ele escreveu um romance onde uma saudação comum fosse Elen Sila Lumenomente Elvo. Aliás, o Tolkien cometia erros escrevendo élfico. Existe um vídeo do Tolkien escrevendo exatamente essa frase, que é uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, em Quenya, e então a câmera focaliza a caneta, a mão do Tolkien escrevendo ali na página, e parece que eu cometi um erro aqui, e aí ele corrige o élfico dele, ou seja, nem o Tolkien sabia escrever élfico sem cometer um erro de vez em quando. Muito o professor. O élfico era uma coisa existente, não era mais o Tolkien que mandava naquilo, a evolução das línguas estava lá. Eu adoro essa questão do Tolkien humano, né? Quando ele aparece nos vídeos, nas falas, o Tolkien que muda de opinião, o Tolkien que muda significados às vezes pra encaixar. A própria revisão do Senhor dos Anéis tem muito isso, né? Quando ele vai escrevendo o Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis demora de 12 a 14 anos entre revisão e tudo mais pra ser feito, né? Ele muda muita coisa e muda inclusive o Hobbit que veio antes pra encaixar no Senhor dos Anéis. É, agora do dia, as pessoas criticam o George Lucas que mudou o filme aí, cara. O Tolkien também mudou aí, mudou o Hobbit pra dar importância, mais importância pro Anel, né? Pro Gollum, etc, né? Sim, sim. O Anel vira um personagem importante e ele tem que mudar o Hobbit, que já era consolidado. Então, assim, ele tá mudando o tempo inteiro, não só o seu texto, mas também a sua cabeça, a sua mentalidade, né? Nós já conversamos aqui sobre as traduções, o Tolkien mudava de ideia com relação a isso. Então, pra você ver que aquela galera purista tem que repensar seus conceitos. É, você tem até, absurdamente, você tem até hoje em dia gente que critica não o Senhor dos Anéis ainda não ouvi nenhuma crítica, exceto a história dos anãos e dos orques, mas gente que já criticou o Silmarillion, criticou, enfim, coisas que estão saindo aí pela HarperCollins, dizendo, pô, mas essas palavras aqui são muito esquisitas, olha, achei um erro aqui, alguma coisa aqui é doirada, será que isso não é um erro? Ou será que não devia ser dourada? Ah, eu achei a palavra mui num fim de página e no começo da outra página não tinha o do muito. Eu acho que foi um erro, ficou só a primeira metade da palavra. Então, o mui e o doirada parece que desceram mal pra alguns. Teve gente que não conseguiu entender. A verdade, Ronald, é que o dicionário Aurélio também desce muito mal pra alguns também. Mas peraí, mas da onde vem doirado? Doirado é simplesmente uma forma de dourado, assim como louro, loiro. Ah, não acredito. Existe doirado como louro, loiro? Doirado. É, cara? Teve um livro que eu traduzi para Martins Fontes, onde eu coloquei uma notinha do tradutor na frente, dizendo: o leitor encontrará nesse texto algumas palavras que não são cotidianas. Por exemplo, montante, alcácer, broquel. Palavras que não são imediatamente fáceis de entender. Não se preocupe, caro leitor. O leitor de língua inglesa também encontra esse tipo de palavra. Nada que não se resolva com um bom dicionário. Mas é verdade. A verdade é o seguinte, eu até entendo as pessoas que tentam falar assim, ah, não, pô, essa tradução tem as palavras que eu não gostei e tal. Porque, por exemplo, li a primeira versão do Senhor dos Anéis na minha vida, né, ou do Hobbit, a versão da Martins Fontes ali, aquela versão, né, aquela edição dos anos 90 e tal, pros anos 2000. Muito bem. Então, eu tenho na minha concepção, na minha primeira leitura como adolescente, aquelas palavras, aquela forma, aquela tradução. Eu reconheço que a nova tradução agora que tá vindo, que já apareceu, né, do Silmarillion também, do Hobbit, são ótimas traduções, que corrigem vários problemas. Mas eu também entendo que tem a minha estranheza, porque a minha primeira versão era aquela. Viu o filme dublado, viu o filme dublado e só consegue ver dublado. Isso. Exato, exato. Eu vi na infância aquele filme dublado, depois você vai ver uma outra dublagem. Aí você, não. Não é a minha versão. Não é a minha versão. É mais ou menos isso. Eu acho que eu vejo algumas palavras da nova tradução e vejo assim, poxa, ficou estranho pra mim. Vários amigos aqui no Rio, aqui na Toca, no Rio de Janeiro, tem essa questão também. Mas nós entendemos que é necessário que tenha uma mudança pra se ficar mais próximo do original também. E o que nós achamos estranho é apenas uma questão afetiva, né? Do que nós lemos lá na nossa primeira infância, na adolescência e tudo mais. A gente tem que lembrar que a tradução, ela não é a obra original. A tradução, ela é já uma adaptação. Assim como o filme não é uma obra original. O filme é uma adaptação, né? Quadrinho, tudo. Tudo é uma adaptação. Então, a única forma de você obter a essência completa do autor é você ler na língua original que foi escrito. Tem até uma piada em Star Trek que tem no Star Trek 6, tem um Klingon que recita Shakespeare. Ah, que fantástico. E uma piada reversa de tradução. Ele fala, é o Christopher Plummer que faz esse Klingon. Ele fala assim, você nunca vai entender Shakespeare inteiramente se você não ler em Klingon. Ou seja, como se a tradução do Klingon realmente captasse mais do que o próprio autor fez na língua inglesa. Mas isso é uma piada reversa, porque realmente a forma de você entender uma obra na sua integridade é você ler na língua em que ela foi escrita original. Qualquer tradução, ela vai ser uma adaptação. Tanto que eu quero até perguntar ao Ronald, o tradutor, ele não basta ser alguém que domina as duas línguas em questão, a original e a traduzida. Ele deve ser também um escritor em essência, para saber, não é só uma tradução, uma reescrita da obra também, não é? É verdade, eu acho que é um pouco isso, sim. Na verdade, tem quatro caras aí, né? O tradutor tem que ser alguém que domine a língua origem, que domine a língua destino da tradução, alguém que tenha um pouquinho de habilidade gramática, de estilo, de retórica, sei lá, enfim, de saber jogar com as palavras e obter um efeito com essas palavras. E isso é muito importante, abrindo um parêntese, isso é muito importante quando você traduz poesia, porque você tem que traduzir poesia por poesia. Não adianta traduzir como os portugueses fizeram, traduzir poesia por prosa. E a quarta cara do tradutor é que ele tem que entender um pouco também do mundo em que se passa aquela obra. No caso de Tolkien, o mundo secundário, o universo tolkieniano. Se eu estivesse traduzindo Dickens, eu teria que entender da Inglaterra vitoriana. Sim. E das peculiaridades ali. Então, realmente é um malabarismo, é um joguinho complicado esse. Não, por isso que eu acho fantástico que agora nós tenhamos um conselho de tradução da galera aqui. O Ronald é o membro mais antigo da Tolkien Society no Brasil e na América Latina como um todo, sabe? E que tem uma vida inteira lendo e sabendo Tolkien, estudando Tolkien. Caminhando para 40 anos de Tolkien Society. Fantástico. Olha aí. Fantástico. Minha maior reverência, assim, ao Ronald aqui. Sério, é incrível. E você tem o Reinaldo, você tem muita gente legal que tem formação acadêmica em tradução de Tolkien, ou seja, uma galera que entende, que estuda bastante tempo isso. Então, a galera não tá brincando, sabe? Não tá fazendo de qualquer jeito, ou sem entender a profundidade de um termo. Eles debatem isso. Então, é um ótimo momento. E outra coisa também. Falei aqui no início, tava conversando com o Ronald, com vocês, nós temos só em português brasileiro agora, né? É a terceira edição que a HarperCollins agora tá trazendo pra gente. E isso é fantástico, porque você pode debater as traduções. Você pode pegar a nossa tradução pirata lá da Arte Nova, você pode pegar da Martins Fontes, você pode pegar da HarperCollins e ler em conjunto, né? É uma experiência fantástica e eu aconselho fazer isso, né? Nós sabe, ler em conjunto. Nós estamos agora no nosso grupo de leitura lendo o Silmarillion aqui. Então nós estamos a ler a edição nova da HarperCollins, que é muito boa, a edição da Martins Fontes e a edição original em inglês. Nós fazemos a leitura em conjunto com os três livros e vamos debatendo essas questões. É de uma riqueza fantástica. Então eu digo assim, é muito bom ser fã de Tolkien hoje no Brasil. Eu digo sempre sempre isso. Primeiro porque nós temos uma profusão de livros vindo por aí, a HarperCollins está muito comprometida com isso, tem promessa de History of the Middle-earth vindo na frente, O Senhor dos Anéis sendo agora. Momento jabá absurdo. Não é nem jabá, que não tem nada que falar, eu sou só um fã, cara. Tem um seriado vindo aí, e nós temos, né, o quê? Nós temos uma galera que tá voltando pra Tolkien como nunca antes vi na minha vida. Porque desde a época do Hobbit, que eu não vejo tanto frisson com O Senhor dos Anéis no Brasil. E isso é maneiro. Isso é muito legal pra popularização do Tolkien. Isso é muito legal pra ser fã de Tolkien no Brasil hoje. Tem seriado da Amazon vindo aí, tem essas novas traduções chegando aí, botando coisa no mercado que não tinha antes, coisas novas também. Você tem grupos de leitura formando. Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. Pra mim é uma coisa inimaginável, Eric, Alexandre e todos. É uma coisa inimaginável pensar que 30 e poucos anos atrás eu formei, acho que era na época, o primeiro grupo de fãs ou apreciadores de Tolkien no Brasil. Antes disso, eu achava que ninguém tinha ouvido falar em Tolkien num raio de pelo menos uns 1.312 quilômetros. Ou seja, eu dizia Senhor dos Anéis, as pessoas diziam o quê? Na América do Sul, né, Ronald? Provavelmente no Hemisfério Sul. É, pra gente foi via RPG. A gente jogava RPG desde molequinho e eu lembro dos amigos que falaram assim, olha, você tem que ler O Senhor dos Anéis, porque ele é a base disso tudo que a gente tá fazendo aqui. E aí eu falei assim, caramba, e tal. E era sempre assim, ah, então eu vou atrás do Senhor dos Anéis e tal. Depois levou um tempo, mas aí depois eu li na adolescência, justamente porque era algo que todo mundo falava assim, olha, você não pode jogar RPG e não ter lido O Senhor dos Anéis, você não vai entender nada de RPG, se você não dá a essência do que é o RPG, você não lê O Senhor dos Anéis, então... Alexandre, eu comecei assim também, com essa questão do RPG, com o MERP, né? É, pode escrever, total, MERP é muito Tolkien, né? Total, total. Eu descobri Tolkien com o MERP, né? E aí eu gosto de dizer que é que nem como a tolkienista Verlyn Flieger diz, todo mundo tem um Senhor dos Anéis pessoal. É. E esse Senhor dos Anéis pessoal é diferente. O meu Senhor dos Anéis pessoal, por mais que seja próximo do seu, começou também com essa questão do RPG, é diferente. Que é diferente do Senhor dos Anéis pessoal do Ronald, que é diferente do Senhor dos Anéis de muita gente que tem aí. Mas um ponto em comum, que é justamente as mensagens do Senhor dos Anéis tocam a todos nós do mesmo nível. É, a aplicabilidade do Senhor dos Anéis é porque eu lembro que vi entrevistas antigas do Tolkien e as pessoas tentando decifrar, o anel é a bomba atômica, que é, tem o poder de destruir o mundo e todos querem, e todos lutam por ele e tal. E Mordor é a União Soviética, ou é a Alemanha nazista. Exato, e ele não, parem com isso, não tem nada disso, não é alegórico, é aplicável, né? Se vocês quiserem aplicar na vida de vocês, ok, né? Mas não é alegórico. É, o Tolkien dizia que alegoria é uma dominação do leitor pelo autor. Uhum. Quer dizer, o autor tô te impondo, eu quero que você entenda isso desse jeito. Se você não entende que o anel é a bomba atômica, problema seu que você tá me lendo errado. É. E ele dizia, não, eu detesto a alegoria. E eu defendo, ele Tolkien falando, a aplicabilidade, que ao contrário da dominação pelo autor, é a liberdade do leitor. O leitor pode interpretar assim, pode aplicar isso ao mundo real, ao mundo primário. E é por isso que em todo RPG que você joga, todo livro de fantasia que você lê hoje, tem ali um Tolkien por trás. Essa é a verdade. Você não tem como falar de qualquer coisa de fantasia hoje sem pensar no que o Tolkien fez. Sim. O que foi O Senhor dos Anéis. As primeiras críticas negativas que O Senhor dos Anéis recebeu quando foi publicado lá nos anos 50, eram nessa pegada. Ah não, isso aqui então é a Guerra Fria. Quem é o Sauron? É o Hitler? É o Stalin? É quem? E o Tolkien falava, não cara, aplicabilidade disso aqui, tudo bem, mas não tem nada a ver com isso. E hoje, décadas e décadas depois, Tolkien se mostrou correto na sua defesa. Não é uma alegoria. A mensagem é muito maior, porque Tolkien já morreu há muito tempo e nós ainda estamos agora aqui em 2019 falando de Tolkien, debatendo Tolkien, lendo Tolkien e cada um criando um Senhor dos Anéis pessoal. É, continua sendo aplicável à vida de cada um. Eu tenho uma conexão pessoal com Tolkien, com a história do Anel, do Frodo, do Sam, Mordor e tal, e tipo, é totalmente pessoal, é totalmente eu e experiências da minha vida que eu vejo espelhadas, assim, na história. E aí cada um tem a sua, e isso que eu acho o valor, o grande valor da obra do Tolkien, principalmente do Senhor dos Anéis, porque quando você vai ler Silmarillion, etc, você tá muito lendo um Antigo Testamento, você tá lendo histórias, lendas, etc. O Senhor dos Anéis, ele tem esse aspecto de uma aventura mesmo, né? Ela tem uma progressão, ela tem curvas dramáticas, né? Na verdade, lições também, porque você pode ler O Senhor dos Anéis, você acha dezenas e dezenas de frases ali que são provérbios. Sim. Só, por exemplo, aquela do velho Gandalf. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Exatamente. E essa é a aplicabilidade, a riqueza da aplicabilidade dos seus anéis. Independe da sua ideologia política, da sua religião, não importa. Você vai encontrar ali mensagens que perpassam tudo isso e que nós podemos trocar e nos identificarmos com aquilo ali. E isso faz os seus anéis não só uma história poderosa, mas um livro poderoso que perpassa décadas e gerações e países e culturas e é atual o tempo inteiro. É, né? É, porque, assim, no Senhor dos Anéis a gente tem um desafio gigantesco, dantesco, né? E onde pessoas simples é que são colocadas, onde a sua inocência é o maior valor de encontrar esse desafio, tanto que o Sam fala assim, se a gente soubesse tudo, né, que a gente ia encontrar e entendesse tudo que a gente ia passar, teríamos a coragem de passar por isso, entendeu? Então, tipo assim, a inocência deles e a ignorância deles e com o qual eles foram jogados no desafio, como nós somos jogados nos desafios da vida e tal, foi a forma mais pura de enfrentar os desafios pra eles, né? Tipo assim, talvez eles tivessem medo e não enfrentassem se eles soubessem todos os perigos que eles iam encontrar e tivessem a compreensão de tudo, né? O Sam, né, que é o mais humilde, o mais modesto de todos, é aquele cara que bate palmas dizendo, oba, eu vou ver os elfos com o Sr. Frodo. Uhum. Ele é o herói da história, ele é o cara que resolve aquele dilema de milênios, né? Uhum. Sim, sim, sim, sim, sim. E nem é o personagem que Tolkien se identificava, né, que era o Faramir. Ou seja, tem reações diferentes para questões diferentes, né? E outra coisa incrível que eu acho, como ele divide, é que pra quem tá com muito com o filme na cabeça, você vê que a história foi colocada de uma forma bastante linear, e não é assim que é contada nos livros, né? Ela é bastante quebrada, né? Principalmente Duas Torres, ele se divide só em Frodo e Sam durante metade do livro, e depois só com o resto da Companhia do Anel e tal. E as timelines não se juntam, elas se desconectam, né? E você não consegue fazer um paralelo do que está acontecendo simultaneamente entre os grupos, até o final da história, onde eles, de fato, falam assim, olha, a gente tem uma chance de distrair o Sauron. Não, e eles se acreditam, né, Alexandre? Quando eu li a primeira vez, eu tava assim, ok, eu tô lendo dois livros agora, né? Porque depois que eles se dividiram, a história do Frodo e do Sam é uma, a história do resto da galera é outra, e tipo assim, e elas não tinham nenhuma influência, né, uma na outra. Aparentemente, exatamente. Mas o que eu tô falando é a impressão do leitor de primeira viagem, né? A primeira vez que, assim, pô, ok, eles estão guerreando aqui e ganhando as batalhas e tal, mas até aí, ok, mas aí quando, no final, se não tiver, aí você vê, se eles não tivessem vencido as batalhas, passado por todos os desafios do jeito que fossem, não teriam a chance de ir aos portões negros e chamar a atenção do Sauron no último. Aí eu, ai, genial, que incrível como tudo se conecta. No filme isso é mais mastigado, porque você vai vendo a progressão simultânea. É porque inclusive no filme dá uma impressão às vezes no final que meio que é Deus Ex Machina, né? Ah, veio uma coisa que salvou todo mundo. E não é isso. Quem lê o livro consegue perceber que existe o processo da eucatástrofe, que é o que o Tolkien diz, que ele chama, inclusive. São essas ações em conjunto que, no final, elas mutuamente se entrelaçam e fazem aquele final daquela forma. Elas desembocam no final. E a vida é isso. A vida é coisas que, aparentemente, não têm conexão umas com as outras, mas em algum momento elas vão, pum, se intersecionar, né? E isso vai fazer toda a diferença dali pra frente, entendeu? No destino de alguma demanda, etc. Essa é a originalidade do Senhor dos Anéis, sabe? E que várias outras obras que tentaram ser o novo Senhor dos Anéis não conseguiram, porque tentaram demais copiar isso e não entenderam essa percepção da eucatástrofe. Muitas obras de fantasia, evidentemente, desde a segunda metade do século XX, e eu sou da segunda metade do século XX, até agora, beberam nessa fonte do Tolkien. Você às vezes tem a impressão que não tem nenhuma obra de high fantasy, de alta fantasia, que não tenha idiomas, que não tenha personagens baixinhos e rurais, anões e bestas apavorantes e que não tenha um mapa. Um mapa. O mapa. Exatamente. Parece que ele estabeleceu esse padrão e se não tivesse, não obedecer a essa lista, essa checklist, não ticar cada uma delas, aí nem se classifica como fantasia. E às vezes o autor quer abrir demais o arco, como o Tolkien fez, mas não reconecta isso, aí fica meio complicado, né? Ah, sem dúvida. E eu nem tô falando de algumas séries de livros ou de televisão que acabaram esse ano e decepcionaram fãs, né? Já acabaram? Ouvi dizer que os livros nem acabaram ainda. Mas isso é um problema, porque pessoas abrem demais o leque e não fecham. Tolkien soube fazer isso. Tá certo que ele levou 50 anos. Não é? Ah, mas o George R. R. Martin tá aí no mesmo caminho. Exatamente. Bem-vindo a Rivendell, Frodo Bolsón. Outra coisa que é necessário pra ser autor de fantasia é ter dois R's no nome, né? Não, é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. O Jota, um gênio, né, no começo, alguma coisa assim. O Tom Shippey, ele diz que o George R. R. Martin não tem crédito com ele porque ele mudou o nome pra querer ser o Tolkien e não consegue ser o Tolkien até hoje. Ele mudou o nome? Ah, é o nome artístico, né? É o nome artístico dele, é. Ah, tá. E a J.K. Rowling? Bom, deixa pra lá. Já que você tá falando da J.K. Rowling, é uma coisa meio doida, mas ela usou esse nome de abreviar o seu primeiro nome por uma coisa muito triste, porque ela não queria que, aliás, sei lá, editores aqui sugeriram isso, enfim, que não ficasse claro de que ela era uma autora mulher. Ah, né, pra que não sofresse preconceito do público leitor por ser uma autora. Isso é lamentável, como você falou, ela ter que ter mudado o nome artístico dela pra que o primeiro nome fosse incógnito, o gênero, né, pra que isso não influenciasse na absorção da sua obra pelo público, né. Hoje eu acho que as coisas mudaram um pouco, mas você vê, isso é muito recente, os livros são da década de 90, né, cara, Pensei que era um medo de revelar o primeiro nome, sei lá, de repente ela se chama Josie Glade, não sei. Não, tinha a ver com isso, tinha a ver com ela querer evitar o preconceito dos leitores ao fato de ler uma autora e não um autor, né, isso é muito, muito louco, né. Lamentável, muito chato, né, lamentável, imagina, se as pessoas não quisessem ler J.K. Rowling, nós perdêssemos a saga Harry Potter, que é um fenômeno no mundo todo de fantasia. Aí a saga, já tá aqui com o microfone, não, que, não sabe, tô falando sabe que nada, ela era fã de Tolkien. Harry Potter é um fenômeno. Eu, obviamente, prefiro Tolkien a minha vida inteira, mas é um fenômeno. É porque o original, né? O original é... claro. A J.K. Rowling tem um mérito. Ela não quis copiar o Tolkien que nem o George R. R. Martin. Ela fez uma outra vibe. Tem alguns conceitos parecidos, mas é uma outra vibe. I will say no more. Quanto menos falarmos sobre isso, melhor. Verdade. Aí as pessoas me perguntam, e aí, você curte Harry Potter, Guerra dos Tronos, Star Wars, Star Trek? Afinal, tudo isso é fantasia. E eu digo não, mas não por não gostar. É porque simplesmente eu me enfronhei tanto em Tolkien que não me sobra nem tempo. Aliás, não estou conseguindo ler nem tudo que eu acho por aí sobre Tolkien e de Tolkien. Eu estou olhando agora para uma fila de uns 6 ou 7 livros que estão aqui na minha biblioteca que eu não estou conseguindo ler. Não, e a verdade é que se você desejar ler tudo que é publicado academicamente sobre Tolkien hoje no mundo, você não consegue ler, você tem que selecionar. Mas os materiais originais do Tolkien, você obviamente já leu tudo 20 vezes. Ah, não, é. É, quase. É, basicamente. E o filme? Você gostou do filme sobre Tolkien? Olha, considerando que algumas coisas não podiam ser mostradas, por exemplo, você não podia citar nenhuma das obras do Tolkien textualmente. Não podia? Tanto que no finalzinho, não podia. Ele escreve In a Hole in the Ground, e ele só pode escrever isso, só pode aparecer essa cena no filme, porque é uma frase totalmente inócua. É uma frase inofensiva. Qualquer pessoa pode escrever num buraco, numa toca no chão. Sim. Ele só escreve Fili, Kili e Gandalf porque são personagens que já existem na literatura medieval. Isso. E ele não chega nessa cena do começo do Hobbit, ele não chega a escrever There Lived a Hobbit. Uh-huh. Porque a palavra Hobbit já não poderia ser usada no filme. Tem uma cena em que ele tá lá, bêbado, eu acho, delirando no pátio da faculdade e ele fala numa língua estranha. Aquilo não é élfico. Aquilo é simplesmente uma língua inventada pro filme. Enfim, são sons e vocábulos. Ele não poderia estar falando Quenya, nem Sindarin, nem nenhuma das outras línguas élficas. Ok, o que eu achei do filme? Eu achei que o filme foi uma... Com essas ressalvas e algumas falsidades históricas, eu acho que foi uma boa introdução à vida do Tolkien. As pessoas que viram os filmes e não sabem nada sobre o autor ficam conhecendo um pouquinho mais sobre o autor. Mas ele tinha um amigo chamado Sam mesmo na Primeira Guerra? Não. Não, isso é, isso é fantasioso. Fantasioso. A mulher ou namorada ou noiva dele nunca participou de uma reunião da TCBS. Uhum. Ela não conheceu os amigos. Ele a convenceu a casar com ele, não naquela cena, aliás, visualmente muito bonita, que aparece no filme, mas quando ele soube que ela tinha virado noiva de um outro cara, ele pegou o trem, foi até lá, e os dois sentaram e eles conversaram. Olha, ele... aí, igual o Jovem Nerd. A largar outro cara e casar com ele. Mas não como foi mostrado no filme. Você deu uma de Tolkien? É, a Agatha, ela meio que... A gente tava meio que ficando e tal, sem definir um namoro. Aí ela falou que ela ficou com um argentino e ela tava apaixonada pela Argentina. Aí eu fui lá e aí a gente nunca mais se separou. Quer dizer, a gente começou a namorar de verdade. A gente não tava namorando, a gente tava meio que num rolo. E o argentino foi pra guerra depois. O argentino foi, exatamente, voltou pra Argentina. O filme do Tolkien é muito legal, de acordo lidando com essa questão emocional. E é muito ousado, porque ele escolhe uma forma interessante de contar o filme, que é por meio da linguística, né? Por meio da língua, da questão bem linguística do Tolkien. Isso é ousado. Agora, historicamente, ele é bem romântico, né? Ele muda muita coisa da história, ele... Enfim, eu como historiador fico meio assim, ressabiado com algumas coisas assim, né? Mas a Zagal fala que sempre a versão do filme é que suplanta a realidade. É só se o filme for bom. É, o filme é chatinho, se a versão do filme não é legal, filme é a história. Se for melhor que a história, eu vou no filme. Achei chatinho o filme, eu vou te contar. Achei legal, é divertido e então, tal, mas... Ah, sei lá, eu dei uma emocionada no finalzinho, dei uma arrepiada pra mim. É porque achei aquele negócio dele ver os assim, olha, na Primeira Guerra e ver uma sombra do dragão no fogo, achei meio óbvio isso, sabe? Tipo, ah, gente, que o cara não tava pensando em dragão na Primeira Guerra, nem fudendo, cara. Aquilo é muita realidade pra tá fantasiando o dragão ali, cara. Exato. Dá muita impressão assim, de que essa foi a única inspiração dele, né? É, exatamente, né? Eu achei meio bobo isso, mas... Quando ele era criança, ele já era meio fanático, meio ligado em dragões, né? Tanto que tem uma história de que ele foi corrigido pela mãe quando ele escreveu um grande e deveria ter escrito um grande dragão verde. Sim. A mãe corrigiu a ordem das palavras, mas nota-se então que o Tolkien criança já pensava em dragões, né? Ou quando ele se apaixonou pela língua, né? Quando ele via os cargueiros, né, de trem lá em Birmingham com palavras em galês, ele achava aquilo tão interessante. Isso. Que levou ele a querer estudar línguas diferentes. Enfim. Perfeito. Mas tem uma questão aí também. Na guerra é da onde saiu a queda de Gondolin. Primeiro rascunho da queda de Gondolin. Sim, foi quando ele estava convalescendo da febre das trincheiras. Eu sempre digo que a gente tem as grandes obras do Tolkien graças aos piolhos franceses. Sim. Porque são os piolhos que transmitem a febre das trincheiras, que fez com que o Tolkien fosse repatriado e aí no hospital militar que ele começou a escrever o livro dos Contos Perdidos. Caramba, cara. Que legal. Ah, enfim, tem muita coisa pra mergulhar em Tolkien, né? É infindável mesmo esse universo. Assim, a gente, quando eu terminei de ler Seus Anéis, eu fiquei realmente... Bate aquela bad, você fica órfão, né? É, li os apêndices, ansiando por mais, eu quero saber mais e tal. E aí depois foi pro Silmarillion, etc. E acho que, por incrível que pareça, eu li o Hobbit depois dos Seus Anéis. Seus Anéis foi o primeiro, justamente por causa daquele negócio da RPG. Ah, tem que ler Seus Anéis e tal. E aí, ansiando por mais, aí eu fui ler o Hobbit. E aí depois eu fui pro Silmarillion, etc. Acho que o Azaghal leu primeiro o Hobbit, né? Depois os Seus Anéis. Eu li o Hobbit. Tanto que o Azaghal era muito fã do Bilbo, e aí quando pulou pro Seus Anéis... E do Gloin. Exato. E aí não tinha, eu escrevi assim, caraca, como assim? E aí, pô... Não é o Bilbo? É outra história, o Bilbo tá velhote, cadê meus amigos? É, o Bilbo velho, já não tem Gloin, não tem os outros anões, só tem o Gimli de anão. Eu, puta, o que tá acontecendo aqui? Vocês acham que vale começar pelo Hobbit? Porque o Hobbit, assim, o Hobbit é muito diferente. A linguagem do Hobbit é muito diferente dos Seus Anéis, né? O Hobbit é, de fato, um livro muito mais... Dinâmico, né? Assim... É, mas mais juvenil do que os Seus Anéis. Os Seus Anéis é mais sério, né? Ele fala de guerra. Ele fala de... Ah, mas eu acho que tem que começar com o Hobbit, cara. Tem o Anel, tem as charadas na escuridão, pô. É muito foda. Não, eu concordo com você. Eu concordo com o Azaghal, assim. O Senhor dos Anéis é muito interessante, mas o Hobbit é a porta de entrada. É, ele te traz o conceito do Anel. Exato, exato. É. Contanto que você saiba que a obra do Tolkien, que você vai ler daqui pra frente, não é no estilo do Hobbit. No Hobbit você ainda ouve o narrador dizendo, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época o costume era assim, assim, assado e tal. E que você saiba que só o Hobbit é assim. O que você for ler depois do Hobbit não vai ter essa voz condescendente do narrador e tal. A coisa vai ficar um bocado mais séria. Mais chata no começo do Senhor dos Anéis, aquela hobbitagem toda. Hobbitagem. É muita hobbitagem, né? Eu acho maneiro. Não, cara. O Hobbit é o meu livro favorito, eu acho, assim, que ele é muito interessante, muito enérgico. E eu tenho umas cópias do Hobbit que eu uso pra emprestar pros meus alunos mais novos, assim, galera adolescente, pra, ó, isso aqui é legal, você gosta de ler isso aqui? Lê isso aqui. E aí a galera entra no mundo de Tolkien e não sai nunca mais. Então... É, eu fiz um converso com o Hobbit, converti o meu genrinho, dei o Hobbit pra ele e disse, tô, lê isso aqui. É infalível. O Hobbit, qualquer pessoa, qualquer adolescente imaginativo, vai ler o Hobbit e vai mergulhar naquilo ali. Uhum. Não tem como. Eu confesso que eu comecei pelo Silmarillion. Por quê? Nossa. Porque eu saí procurando coisas do Tolkien em inglês, porque, claro, em português não existia, e o primeiro livro do Tolkien em forma de pocket que eu encontrei numa livraria aqui no centro de São Paulo foi o Silmarillion. E eu costumo dizer que eu li e sobrevivi. Mas já mesmo lendo o Silmarillion, com aquela linguagem toda arcaica e tal, eu pensei, cara, esse sujeito inventou um... Tudo recortado, né? Trechos malucos. malucos de histórias, né? Que não se comunicam. Sim, exato. Personagens doidos, né? É engraçado você ver os elfos do Senhor dos Anéis, que são aquele pessoal muito etéreo, assim, já quase indo embora. É Lórien, muita canção, muita primavera, muita flor. E do outro lado, os elfos do Silmarillion, que são os caras bem fedapê, uns caras... É. Mas é por isso que é o Antigo Testamento, né, cara? Que é muito mais, mais emotivo, né? E passional, né? Ah, total. Aí volta aquela questão do ar histórico, né, do Senhor dos Anéis. Você lê o Senhor dos Anéis e tem aqueles elfos etéreos, aquela coisa toda, né? Todos educadinhos. Aí você lê o Silmarillion e fala, peraí, essa galera aí estava se matando? É sangue no olho, é. Pé na porta? A galera parece que, sei lá, Morro do Dendê é difícil de invadir. É, olha, galera, eu preciso de uns navios aí, ou dá ou desce, né? É, não, vou queimar teus barcos aí, fica na tua aí, meu irmão. Mas acho legal que, assim, o Silmarillion, ele consegue dar alguma profundidade grande para o passado da Terra-média, para a mitologia. E, por exemplo, a amizade entre o Legolas e o Gimli, ela ganha muito mais corpo depois que você entende essa rixa histórica entre os elfos e anões, e você consegue compreender todo esse contexto, né? Você vê o quanto essa amizade dos dois é importante, né? Outra coisa legal do Hobbit, né? Que os elfos são os filhos da puta, né? Exato. É, não tem meio termo, não. Cada livro que o Tolkien escreve, ele escreve os elfos de uma maneira diferente. Você ligou nisso? No Hobbit, eles são os filhos da puta do caralho. No Senhor dos Anéis, eles são as criaturas do André Luiz. Sabe qual é? Sim, indo pro nosso lar. E no Silmarillion, eles são criaturas belicosas. É, pra caramba. Sangue no olho. O Silmarillion é a galera sangue no olho ali, sem brincadeira. Engraçado, né? Como esse personagem muda, né? É, não, muito maneiro, muito maneiro. É que as pessoas mudam, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá tão bem assim, os elfos são assim. Pô, imagina se você vivesse milhares de anos, quantas vezes você ia mudar? É verdade. É verdade. É que eles só demoram pra mudar, né? Exato, eles não têm pressa. Agora eu vou ligar o modo assassino, agora eu vou ficar mil anos matando gente. Aliás, falando em elfo, uma coisa curiosa que eu às vezes conto pras pessoas que não leram Tolkien em profundidade, é essa dicotomia entre humanos e elfos, né? Eu pergunto, como você se sentiria? Você gostaria de ser imortal? E todo mundo, praticamente todo mundo diz, ah, eu até que gostaria de ser imortal, contanto que eu mantivesse saúde, força e tudo mais, e capacidades intelectuais, eu gostaria de ser imortal. E aí eu digo, pois é, grande parte da obra do Tolkien descreve exatamente duas raças, duas espécies, uma delas que é imortal e a outra somos nós, os mortais. Nós mortais temos inveja da imortalidade dos elfos. Sim. E os elfos têm inveja da nossa mortalidade. Olha que estranho, né? É, porque nós humanos, eles têm pressa, né? Eles têm que... Mas eu não quero ser imortal, não. E os... Eu tô com 50 anos e já não aguento mais gente. E, engraçado, e ninguém tem inveja do Gollum, né? Não dá pra ter, né? Não. Ah, porque o Gollum é justamente o oposto disso. É tipo essa longevidade, mas doentia, né? Tediosa. Exato, é, exatamente. Uma tortura, né? Ele vive em tortura dentro dele mesmo, né? Benvenuto a Gran Burrone, Frodo Baggins. Você, como um estudioso de Tolkien, você está preparado para a série? Ah, eu quero escutar o Ronald falar disso. Não sei, eu tenho mil dores de barriga em relação a essa série, viu? Eu realmente não sei. Eu tô descobrindo aí que as pessoas estão sendo recrutadas, os atores, pra fazer o papel de personagens com nomes esquisitos. Eu espero que isso aí seja tudo, claro, um nome provisório, um rascunho só dos nomes dos verdadeiros. Mas eu tenho alguma esperança que, por exemplo, a gente consiga ver aí a Segunda Era, a queda de Númenor. Eu acho que é uma coisa fascinante. Eu tenho boas esperanças. E o Sauron? Será que o Sauron vai vir um sexy Sauron? Nossa senhora. Sexy Sauron. É uma possibilidade. Não sei. Sobre ele, eu não arrisco nem nenhuma hipótese. Mas eu acho que vai ser muito legal você ver a queda de Númenor, a corrupção dos Númenóreanos. Acho que vai ser muito legal, sim, se for realmente isso. E eu acho que vai ser. Se for uma coisa bem feita, uma coisa feita com profissionalismo, como Peter Jackson dos filmes do Senhor dos Anéis, é claro que no Hobbit ele perdeu a mão. Eu sempre digo, ele e o Beren, os dois perderam a mão. Mas se for... Mas aí o Peter Jackson, na época do Hobbit, ele tava mais preocupado com o resultado da Copa do Mundo de rugby, né? Vamos, convenhamos. A culpa não foi dele, Ele assumiu o pepino dos outros. É verdade. Ele pegou a coisa já começada, isso é verdade. Mas eu acho que se a coisa for feita com certo profissionalismo, eu acho que tem chance de ser muito bom, sim, de ser muito legal. Por que certo profissionalismo? Porque eu tenho visto A gente vê, vocês conhecem provavelmente filmes amadores passados no universo de Tolkien que são muito bem feitos. Ah, um deles é a The Hunt for Gollum, a Caçada de Gollum, que é muito bem feito. E o outro deles é o Born of Hope, Nascido da Esperança, que conta a história do Arathorn e do Aragorn criança. Olha aí, esse eu não conhecia. Tá no YouTube. O Born of Hope é muito bem feito. Ele é muito bom, o visual é sensacional, a trilha sonora é Howard Shoreana. Howard Shoreana, maneiro. Ele é um excelente prólogo do filme do Senhor dos Anéis. Achei melhor que o Último Hobbit. Também não precisa muito, né? Sem dúvida, o Último Hobbit é pancadaria de videogames, nada mais do que isso. Caraca, é um filme de 1 hora e 11 minutos. Sério? Eu quero saber até hoje, da onde veio aquelas cabras? As cabras e aqueles vermes que saem de buracos na terra, aquilo era Dune ou o quê, hein? Não, eu quero saber, os vermes abrem um buraco, aí depois eles recuam. E aí eles criaram um túnel secundário pra recuar e sair do caminho dos orcs? Ou os orcs entraram pela bunda dos vermes e passaram pela boca dos vermes? Imagina, vermes voando. Meu Deus, não! Meu Deus. Caraca. Palavras são imagens, para com isso. Os vermes vomitando orcs cagados. Descagando. Não, eles botam essas paradas no filme e cortam o funeral do Thorin, sabe? Assim. Pois é, cortaram o funeral do Thorin. Isso é uma das coisas mais emocionantes do livro, aliás, né? Esse filme cagou muito o Thorin pra mim. Eu adorava o Thorin no livro. Pois é, né? E eu vi esse Thorin gatinho, de anão de barba feita, puta que pariu, cara. Eu não consegui. Não, e é uma pena, porque o Martin Freeman é um ótimo Bilbo interpretando, sabe? É, ele é bom, ele é bom. Não, ele é genial. O Martin Freeman, fantástico. Não vamos lembrar disso. É verdade, é. Vamos permanecer nas memórias boas, vamos reler os livros. Melhor anão desse filme era o Balin. Sim, com certeza. Ah, e do Alien também era ótimo. Do Alien era muito bom, é, isso era um anão, João. Você falou aí de videogame, você não chegou nem perto do videogame Shadow of Mordor, né? Não. Ficou sabendo a loucura que era, né? É, pois é, eu tenho referências não muito elogiosas que me moveram a não me mover, a ficar sentado aqui e não querer nem saber do que se trata. Ai, ai, não, é uma loucura inacreditável. Eu quero que ela vive com um espírito élfico do... Enfim, é videogame, cara. Mas nesse videogame tem o Sexy Sauron já, então já se prepara. Já tem o Sexy Sauron, é verdade. Parece ele fazendo o anel, é isso aí. As minhas pessoas são um cara esperançoso. Olha, a minha esperança é ter um choque positivo, como quando eu vi o começo da Sociedade do Anel, do Peter Jackson, ainda no estúdio da Warner, aqui em São Paulo, numa sala pequena em que estávamos eu e mais 3 ou 4 pessoas. Aí começaram aquelas cenas no condado e eu dando pulos na cadeira dizendo, cara, é assim mesmo, olha, mas o condado é assim mesmo, eu sei porque eu estive lá. E as pessoas me olhavam dizendo, como assim? Você, cara, o Ronald, a história é pura, gente, de Tolkien no Brasil, é incrível isso, fantástico. É, mas tem quem leu esteve lá, pois é, exatamente. Você não me ouviu falando ainda sobre como eu soube da morte do Kennedy, ou como eu vi o primeiro pouso na lua, mas enfim, não vou falar sobre isso. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.